nos cruzamentos, nas praças, a qualquer hora do dia ou da noite. Lá estão eles, nos olhos desses garotos, o reflexo da dura realidade das ruas e avenidas, que mostra a diferença da verdade e da ilusão. Ô Samuel, você tá junto com toda a rapaziada aqui, todos os seus amigos? Tô. Pedindo também. Conseguiu ganhar muito dinheiro hoje, Samuel? Até agora, nada. Nada? Nada. E você pretende ganhar quanto? 3, 4 reais, tá bom. É? Quando crescer, você quer ser o quê? Jogador de futebol. Quer ser jogador? Quer. Ah, precisa estudar pra ser jogador, mesmo sendo jogador, né? É bom estudar, né, rapaz? Eu estudo, tô na quinta série. Pai, a mãe sabem que você está aqui nesse instante? Minha mãe sabe. É? Dou todo o dinheiro pra ela. É? Sempre, todo o dinheiro que você ganha, você passa pra sua mãe? Passo. Aula daí ela me dá um real, eu jogo um pouco de videogame, daí eu venho pra cá de novo. É? Vocês moram aonde? Nós? Mora na rua. Nós temos uma barraquinha de lona, assim. Mora eu, minha mãe, a Juliana e meu irmãozinho, o Alexandre. Por causa que a mulher atropelou nós de casa, daí nós não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Meu pai morreu, só por causa que meu pai morreu, daí não deu meu pai cuidar de mim. Hoje eu vim pra cá por causa que eu não tinha dinheiro pra comprar o leite. Minha mãe mandou eu vir arrumar dinheiro. Por causa que faltou leite, né? E você veio pra conseguir o dinheiro do leite da irmã? É. Você usa drogas? Uso. Cheiratina? Como é que é? É o cheirinho. O cheirinho? É. Fui atropelado por causa do cheirinho, que eu tava tonto assim, meio dormindo. Seus irmãos pedem também? O que que eles fazem? Não, roubam. Seus irmãos roubam? Quantos anos eles têm? Um tem 12, outro 18 e outro 24. Mas a menina não rouba, só os dois irmãos. Roubam de quem? Rouba altas coisas da minha mãe, principalmente da minha mãe. E o outro às vezes não rouba da minha mãe. Você já viu eles roubando? Já. Pra que eles roubam? Pra fumar maconha. Eles fumam na sua frente? Fuma. É uma pena, né, Cristian? Você não pretende seguir esse caminho não, né? Não. Sua irmã faz o quê? Faz ponto. Faz? Ponto. Ponto? Ela faz programas. Você já viu a sua irmã fazendo programa? Eu não. Usando drogas? Hã? Usando drogas? Ela usa. Você já viu ela usar? Eu não. Que droga que ela usa? Preto. Os seus pais sabem que ela usa? Não tem um pai. Meu pai tá no farol.